Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Galley News. E esse é o nosso podcast número 1. Olha só, hein? Vendo a nossa estreia aqui no podcast. Assim como hoje, né? O assunto que a gente tem em pauta é justamente estreia. A estreia de uma nova empresa aérea. Uma empresa aérea que, ao contrário de muitas que estão hoje no mercado, começa justamente por seus clientes, ou seja, por seus passageiros. A JetBlue americana, do empresário brasileiro David Neeleman, já é um sucesso, né? E ele traz essa ideia inovadora agora aqui para o Brasil. Uma verdadeira empresa low fare, ou seja, uma empresa de baixo custo. Vamos acompanhar tudo isso para você aqui na Galley News. Fique ligado nos nossos podcasts, pois vamos, ao longo do tempo, trazendo informações sobre a nova empresa aérea brasileira. Empresa que ainda não tem um nome, né? Afinal de contas, quem vai dar este nome a esta empresa é justamente você, participando no site da nova empresa, que é www.vocêescolhe.com.br. Até o nosso próximo podcast.